Avenida do Portão. Alfa Direct, na sua zero. 95. 1895, Cono 714, 2000 pés, ajuste no 0 na 6, reporte no localizador. 2000 no 0 na 6, reportará no localizador, agora 714. E Salvador, um bom dia, Cono 606. Chamou? É o Gol 1606, bom dia. O Nico da aproximação número 2 da Guarda Livre, 1606, atrás na frente da companhia. Guarda. Voando Ground 44, right turn taxi call ground control 1-2-1 this morning. Roger, after vacate 1-2-1 this morning, thank you, have a nice night, sir. Welcome. Meia pista livre, tudo autorizado, 130 graus com meia dúzia. Miliposto, 90, 606. De aproximação, torre 1895. 1895, obrigado. Alpha Juliet, 1010, go 1020. O 91, no prossiga. Pegou contato aqui com o centro, com a matéria 380, para a esquerda. E nessa posição, 381. Avião informa essa posição em relação ao Salvador. O avião está 96 milhas de Salvador no momento. Copiado, 329, você vai manter aí o 380. Agora a gente entrar em contato com o 136 para iniciar essa decisão. Ok. Dois Salvador, muito boa noite, é o TAN 3226, passando o marcador externo, o trem de pouso está checado. Uno 606, solo 47, direita 1219, solo livrar, bem-vindo. Obrigado, direita 219, 606. 3226, ciente do tráfego avistado, com aproximação, informaria de calibre. 3226. Salvador, Gol no 606, boa noite. Gol no 606, boa noite. Táxi Alfa, reportando o Táxi Juliette. Alfa, antes da Juliette, reportarei o 606. 10106, reportará localizador, Gol no 805. No 7, contato radar passando a posição Conte, foi na proa da posição Pelo para a chegada Bonf e reporte para o início de descida. ABLS, bom, 7 no 4. No 7 no 4, complete aproximação, torre 1895. 1895, 7 no 4. Salvador, uma boa noite, bom, 7-1-4, estabilizado LS X-Ray. 7-1-4, quando na aproximação, informaria que está livre, já avistado. 7, aguardando. D226, solo 50, direito 121, esse é uma nova solo a livrar, bem-vindo. 219, obrigado, boa noite. Solo Salvador, boa noite, 3226, livrou na erro. Can 3226. Via Alfa, repórter da Taxi Juliet. Alfa, chama o ótimo da Julie. Confirmado, está livre para o 714? No 714, pista livre, 130 graus, corte lanche. 7, livre para o 714. 91. Via Juliette 02, no portão TAM 3226. Juliette 02, 3226. 714, solo agora 53, ao livrar 1-2, decimal 9, bem-vindo. Bruno 714, boa noite, táxi via Alfa Juliette 05 ao portão. Alfa Juliette 05, boa noite. Interceptando o curso do localizador, vai estabilizar no ILSX igual 1805 com a pista vista. 1805 complete, aproximação 21895, bom voo. 21895 igual 1805. Salvador, uma boa noite, voo 1805 estabilizado em ILSXR, baixo e travado, visual pistão 0. Em pista liberada, pouso autorizado, 130 graus com 71805. Livre pouso, pistão 0, voo 1805. 805, solo agora 858, direita, 121, decimal 9, solo livrar, bem-vindo. Gente, 1219. 9, ao livrar, voo no 895. 805. 2000, repassar ao computador. 3291. São Salvador, boa noite, voo 1805. Livro. Voo 1805, boa noite, táxi via Alfa Juliette 03 no portão. Alfa Juliette, portão 03, voo 1805. Salvador, é o Pastor 17 para descida. Pastor 17 vai descer para 4 mil pés, ajuste no 016. 4 mil, 1016, descido Pastor 17, livrou 08. Pastor 17, controle Salvador. Ajuste, escuta. Forma indicada. Normalmente indicada 1970, Pastor 17. Pastor 17, tem condição de incrementar, ou se não, pelo menos mantê-la até próximo da posição zona? Aqui mais isso, Pastor 17, incrementa 1970. Roger 5899, desça para o nível 050, chegada Mari. Cuidado com a pista, vista o TAN 3891. TAN 3891, complete, aproximação, torre 1895. 1895, bom dia. Bom dia. Pastor 17, desça para 2 mil pés, ajuste no 016. Desça para 2 mil, mantenha o ajuste, pastor 17. Pastor 17, vetoração para o sequenciamento, vai curvar à esquerda para o 230 e aguardar o último vetor para interceptar o localizador. Pastor 17, 230, curva à esquerda, aguardando vetores para o localizador. Salvador, boa noite, o TAN 3891. 3891, no avistado, cheque trim, por autorizando a 10, 130 graus, ponto mais. De bons, baixei para norte, 3891. Objeto 5899, redução para 2209. 3891, no solo agora 08, direito 12119, solo livrar, bem-vindo. Livra direito, 3891. Salva Salvador, é o TAN 3891, está livrando a pista, você escuta. Afirmativo, TAN 3891, do táxi via Alfa Juliette 04, é o portão 04. Alfa Juliette para o 04, 3891. 5317, muito boa, está sem reformação, Charlie, coordenação para Belém. Contra Salvador, boa noite, 6258, da Charlie. Boa noite, 6258, desça para 5 mil pés, chegada Mari, ajuste no 0, ou no 6. 5 mil no 0, no 6, valeu. Livejet 5899, descida para 2000 pés, 1016, ajuste, reporte no localizador. 2016, reportará a estação de localização, é 5102, no transponder 1098, ao controle, o trip 5317. Gente, autoridade 380, Belém, via 341, pista 10 com a esquerda, saída a bomba, transição prova 5102, o transporte 19, décima 8, controle, trip 5317. Reporte do plano para acionamento, push, trip 5317. Reportará, trip. Da 2, esquerda 150. Esquerda 150. Livre interceptação do localizador, pastor 17.